Fala, Vera, eu tô com a fome do cacete. Vamos ele pedir o lanche ali no bagulho? Já é. Qual o seu pedido? Aí, ô tia, vê 3 porções de e-mail aí. E 3 pedaços de notícia bizarra também. E vê mais um copo de mimimi pra ajudar a descer. Mas vai querer no combo individual? No combo, né, minha tia? Jurassic Combo. Ah! Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Man, it does. Bom dia, internet! Jurassic Combo no ar! Olha só que coisa linda! Retrospectiva 2013. Eu estou me sentindo agora o Sérgio Chapelin. Era e depois virou tipo naquele Globo Repórter, né? Ah, não, brincadeira, Sérgio Chapelin. Eu lembro que o Didi fazia que era o Sérgio Chapelão, aí aparecia ele de um chapelão, assim, lembra? É. E o Zacarias era a Lilian Beef com Kibe, era uma coisa. Era, assim. Lilian Beef Kibe. Acho que o Bussu era da Nagle. Que inferno, velho. Ai, olha só, estão comigo aqui o Brunão, a Mel e o Miote. Tô emocionado com uma coisa que aconteceu hoje. Fala, dá o seu testemunho. Não, eu chego na casa do Calaveira e a Manuela vem brincar comigo e ainda fala meu nome. Olha aí. É. Ela nunca fez isso na vida dela. Que momento. Chorou, Miote? Chorou? Mas é, nossa. A Yasmin também deveria estar neste momento com a gente, entretanto ela ainda tá presa lá no trabalho dela, tadinha. Ela prometeu que até o final do programa ela pelo menos aparece aqui pra dar um oi, pra dar um bizu, falar umas besteiras. O Coruja Deus. Também arrumou qualquer desculpa esfarrapada e também não tá aqui hoje. Coruja tá ceiando. É, quem, né? Pergunte a ele. But as long as you love me so, let it snow. Let it snow, let it snow. Retrospectiva 2013. Foi um ano muito nojentinho em 2013, vocês não acham, não? Não. Nojentinho em que sentido? É muitos altos e baixos, sei lá, sabe? Um anozinho chato, sabe aquele ano. Um anozinho irritante? Sabe o anozinho irritante? Cara, não sei. Eu, pra mim, foi um ano muito bom, assim. Tirando alguns percalços que todo ano tem. Foi melhor do que 2012, com certeza. Não, pra mim também. Eu gostei bastante de 2013. Apesar dos percalços. Mas pra mim foi bom, não foi um aninho chato, não. Aconteceu tanta coisa boa. Eu também acho, aconteceu muita coisa boa, a gente viajou bastante, né, Calaveira? Muitos eventos pro Jurassic Cast, né, eu acho que foi um ano bom sim. Ah, coisinhas, coisas pessoais, coisas não tão pessoais, sabe? Esse ano a gente teve a suposta revolução do Brasil que no final que das foi contas, e não foi. Isso, que no final das contas acabou no Starbucks da Avenida Paulista, entendeu? Yeah, vamos mudar o Brasil! Frappuccino está em promoção, aí acabou. É, mas a gente vai entrar nesse assunto de novo. Não, eu estou falando o motivo que eu achei. Entendi. Você não tá perguntando? Então, tô falando o motivo que eu achei. Teve isso, teve o PlayStation 4 que foi lançado a 4 mil. Sim, mas focava vergonha toda. Tem algumas coisas pessoais que não cabe dizer aqui no programa também. Bom, eu vou começar com uma coisa que pra nós foi pessoal e que foi ruim. Sim, o falecimento do Lucas. O falecimento do nosso amigo, do nosso integrante mais querido, eu diria, por todos nós, que foi o Lucas, né, cara? Que partiu dessa pra melhor, não tá mais aqui com a gente fisicamente, né? Sim, exatamente. E que a gente sentiu muito, assim. Isso é uma coisa que a gente tentou até superar ali durante o... Mais perto ali da época, mas a gente sofreu bastante, cara. A gente sofreu. Inclusive, uma das coisas que mais sofreram foi o próprio Jurassic Cast, que perdeu completamente seu teatro, cara. É, até a graça de fazer isso também. Isso, né? Perdeu a graça de fazer o teatro, perdeu a graça de montar os roteiros, porque era basicamente ele que fazia, era ele que corria atrás das pessoas para participarem e tudo, gravava com as pessoas, me ajudava no roteiro, ajudava a editar e tal, e depois que ele foi, cara, eu perdi o tesão de fazer a parada, né? Assim, pra felicidade de muitos ouvintes, porque nem todo mundo gostava. Dois reclamavam, eu tinha pra mim que o resto tava achando bom. É, tem isso também. Mas enfim, de qualquer forma, se alguém ainda espera aí os teatrinhos e tal, saiba que é por isso. Assim, eu ainda não recuperei o tesão de fazer. É difícil, é uma coisa que dá trabalho. É, dá um trabalho do cacete, entendeu? Ter que pensar no teatrinho, ter que gravar, ter que editar, fazer o roteiro e tal. E ainda tem nego que reclama, de que fala que o roteiro é uma merda. Então, assim, está em suspenso. E cada vez mais está com o tempo mais curto, né? Tem que lembrar isso. É, sim, tem muita coisa, né, pra fazer. Tem muita coisa pra fazer. É, não só o JurassiCast em 2013 passou a ter definitivamente e com força atrações de vídeo toda semana a gente tinha pelo menos uma atração de vídeo, quando não tinha duas. Isso toma um tempo danado, né? Não só de ir lá e fazer, de gravar e tal, mas também de edição. Também conseguiu botar toda semana aí programa no ar, que não é uma coisa fácil você ter um programa semanal na internet, assim. Eu, inclusive, recomendo, se você tem vontade de montar um podcast ou quer montar um podcast, não faça semanal, porque a vida vai ficar atribulada, cara. Menos que você não trabalhe. A menos que você só mexa com isso. Exatamente. E tudo bem, aí você tem tempo pra editar, pra correr atrás. Aqui a gente consegue se virar, porque a gente divide edição, né? O Miotti edita dois programas, eu edito dois. Mas ainda tem a questão dos vídeos, ainda tem a questão dos eventos, pré-estreias e etc, etc, etc, que tomam um tempo danado, né? Entre tudo isso, parar pra pensar e escrever um roteiro e ainda ser engraçado nesse meio tempo é um trabalho assim, hercúleo. Então, a morte do Lucas, a partida do Lucas, ela mexeu bastante com a estrutura do JurassiCast por conta disso, assim. E, enfim, é um pedaço do JurassiCast que se foi com ele. E não sei, um dia, quem sabe, a gente consegue arrumar tempo aí pra voltar com isso, né? Mas por enquanto fica isso. E fica também a saudade do Lucas, né, cara? Eu acho que se a gente conseguir fazer isso aqui, tocar o projeto do JurassiCast da forma como a gente quer, a gente vai ter toda a capacidade técnica, de tempo e logística para poder produzir esses programas. Claro. Produzir esses audiodramas. Com e muito tal. Mais qualidade até do que antes. Sim, porque a gente vai ter tempo, a gente vai ter disciplina, a gente vai ter vontade. Porque uma coisa que o pessoal não sabe, ou pelo menos o pessoal não para pra pensar algumas vezes, é que o JurassiCast é um programa galgado no humor. Isso. Sim, tá? E não é fácil você fazer humor. Por quê? Cara, eu já gravei JurassiCast. Eu já gravei JurassiCast, eu tinha acabado de ser mandado embora. E o pessoal acha que tudo é festa, tudo é floreio, mas não é não, cara. Manter um site com a estrutura do JurassiCast não é fácil, não. Não, e assim, e acertar sempre também, né, cara? É. Isso, que eu acho mais difícil. Eu acho mais difícil acertar sempre do que serem, assim, tentar ser engraçado. Porque tentar ser engraçado, você tenta e tal, e força. Agora, fazer dar certo. Tentar ser engraçado, você não consegue. Ou você sai naturalmente, porque se ficar forçado, aí vira zorra total, sabe? Um monte de bordão e qualquer coisa. É mais ou menos o que a Melina tenta fazer. Ah, toma no cu. E também tem a questão de, assim, cara, acertar qual é o filme, né? Acertar se a galera gostou do filme, se qual é o filme que vai ver, se é esse mesmo, se vai ser outro, e negociar o patrocínio. Enfim, tem todo um trâmite aí por trás do JurassiCast que, de repente, nem todo mundo se liga, né? E aí sai o programa e o nego fala, eu não vou escutar esse porque, sei lá... É, cara, isso aí é normal, as pessoas... Você e o Miotti fazem muito isso? A gente faz, não, mas isso é natural das pessoas. Isso é natural, né? Quando a gente tem muito apreço por uma coisa, quando a gente gosta de uma coisa com muita intensidade, acaba ficar com a paixão falando mais alto, e aí... Ai, meu Deus, como é que você falou isso? que absurdo. Só que as pessoas esquecem que a coisa às vezes é construída pra rir, não é pra ser levada a sério. Isso, pois é. E a internet hoje em dia tá muito serious business, né, velho? Tá tudo muito, muito certinho. Muito... Ah, muito mimimi, muito mimimi. É, muito, muito, muita chateação. Pessoal, todo mundo se levando a sério demais. Ah, velho, pro inferno. É, o pessoal tem que aprender a... A rir mais, de si mesmo. De si mesmo. Que é uma coisa que eu acho que a gente, a modéstia à parte, faz até muito bem. Se a gente fosse se levar a sério, isso por si só já seria uma piada, né? Porque a gente se levando a sério de alguma coisa? É, pois é. Nunca, né? Nunca. Jamais. Jamais. I'm dreaming of a white Christmas. Bom, agora, no dia 20/12, que nós estamos gravando, tivemos a morte também de um ícone da música popular brasileira. Ícone a ouro. Por assim dizer. Não, foi um cara em Pernambuco, esse homem mandava e desmanda. Quem é que você tá falando, Calaveira? Reginaldo Rossi. Exatamente. Rei do Brega. O rei do Brega, Reginaldo Rossi, faleceu, né, cara? Ele já vinha aí passando da banda podre com câncer, né, enfrentando câncer, porque fumava igual a chaminé. Um câncer de pulmão e não resistiu. Eu tenho uma história pra falar do Reginaldo Rossi, sabia? Eu também tenho uma. Diga. A Márcia me arrastou pra ver essa porra. Ah, essa história é excelente. Nossa, por quê? Parece que vocês estão de ironia. Não, eu tô de ironia, não. Você já me contou essa história e ela é excelente. Cara, eu tava... A Márcia, a família da Márcia é lá de Pernambuco. E a Márcia sempre viajou muito pra lá e tal. A Márcia é minha esposa. E ela era muito fã desse cara, do Reginaldo Rossi. E aí, pô, vamos lá, que não sei o que, legal. Falei, porra, Márcia, tá tudo bem, vai. Você fala, o que que tu não faz pra agradar a porra da mulher, né, Bruno? Tava querendo comer. Não, já tava. Já. Ah, já. Aí, já. Tava querendo comer de novo, então. Quer continuar. A gente tava querendo continuar. Aí eu falei, porra, tá bom, vamos logo nessa porra. Aí teve um clube aqui em Brasília que fez o show dele. Cara, o ingresso não foi barato, porque Reginaldo Rossi nunca cobrou preço popular, pelo menos aqui em Brasília. Nossa. Aí nós fomos e o show tava pra começar, por exemplo, 10 horas da noite. Deu. Cara, sacanagem, deu. Era pra ter começado às 10 da noite. Nossa. Deu 2 da manhã, o cara não tinha aparecido no palco ainda. Ah, vai então. Mas você sabe que brasileiro, né, curte reclamar pra caralho. Aí, quando pensa que não, a amiga da Márcia, ou era a cunhada ou a irmã dela, agora eu não lembro, mas era uma amiga, uma pessoa que tava com a gente, recebeu um telefonema. A pessoa que ligou vira e fala o seguinte: adivinha onde estou? Aí essa pessoa foi e respondeu: não sei onde você tá. Estou na casa do Jorginho Cavalcante de Albuquerque de Holanda, coisa aqui de Brasília, mais ou menos assim. Porque todo mundo aqui em Brasília tem 3 a 4 sobrenomes, né, Brunão? Quando é assim de família rica. Ah, sim, quando é da alta high society. Isso, e o nome geralmente é o diminutivo, é tipo Jorginho, Aninha, Pedrinho, Paulinho, é sempre assim. Então era o Paulinho de Alcântara, Albuquerque de Holanda, Gustavo Lima. Orleans e Bragança. Isso, alguma coisa assim. Estou na casa dele, como se todo mundo soubesse que era o cara. Eu falei, não sei quem é que é esse puto. Estou na casa dele assistindo um show particular de quem? Reginaldo Rossi. Foi, peraí, como assim um show particular de Reginaldo Rossi? Eu tô no show dele e ele não chegou. É, mas ele está aqui e ele tá cantando aqui no meio da sala só pra convidados seletos do Jorginho. Falei, caralho, bicho, você tá de sacanagem. Isso muito, tudo muito a Johnny Walker. E alguma coisa que o psicotrópicos. Isso, né? Legalizados, só que isso, não. Isso. Baseado em opiáceos. Isso a menina falando. Aí me aparece Reginaldo Rossi, aonde ele deveria estar, às 3 horas da manhã, mais torto que uma vara de bambu, cantou 3 músicas, sentou ofegante, porque não dava mais conta de porra nenhuma, e botou 3 caras que estavam na plateia mais bêbados do que ele pra ficar fazendo palhaçada. E esse foi o show de Reginaldo Rossi. Que beleza. E tu pagou quanto isso aí? Cara, isso deve ter uns 10 anos, meu. Eu devo ter pagado uns R$100 por ingresso. Uma coisa assim. Nossa senhora. Isso há 10 anos agora, atrás. Calaveira, agora você vai me adorar de verdade agora. Porque a culpa de Reginaldo Rossi ter passado na prova da Ordem dos Músicos do Brasil é do meu pai, cara. Seu pai é bom. Como assim? Ele? Meu pai morava em Recife nessa época, que eles eram jovens, né, e tinha um conjunto, tocava num conjunto, em festa e tal, não sei o quê. E ele foi fazer a prova da Ordem dos Músicos para poder se apresentar, para poder, legalizado, se apresentar. E aí quem fez a prova junto com ele no mesmo dia foi Reginaldo Rossi, que pediu cola e meu pai deu. Ai, meu Deus. É a cara do Reginaldo Rossi ter feito isso, né, velho? Não é, cara? With his red suit on, a big fat walker that a crazy talker, man on man is really gone. A big fat crazy, it's Santa Claus, with his bag of toys. Quem mais que foi embora esse ano, Calaveira? Ah, esse já apareceu aqui no jogo. Vamos de uma forma mais rápida, pra gente não ficar aqui também só falando de quem morreu, de né? De morte, né? Ah, pois tá, é, não, então vamos rápido, vamos lá. Ah, mas retrospectiva. É igual o início do Oscar. Isso, fala de dois e o resto foi também, né? Isso, é início do Oscar, mas eu acho que esse a gente tem que dar um pouquinho de mais atenção pro Emílio Santiago. Ah, coitado do Emílio, velho. E o Mandela que morreu e o pessoal começou a confundir ele com o Bira. O Nelson não, Mandela morreu e teve o maior troll de todos os tempos, cara. O que, que foi aquilo, cara? Mais do que o Cid do Não Salvo, cara, é troll, velho. Aquele, não. Aquele intérprete, velho. Inclusive, o Não Salvo já se manifestou dizendo que foi uma trollagem dele. Ah. Foi uma armação dele. Cara, porque... E a internet caiu de novo nas trollagens dele. Porque é sempre assim, né? É do nível, cara. Porque o que aconteceu? O enterro do Mandela, milhares de pessoas... Vários representantes de vários países do mundo inteiro lá discursando e me contrataram um cara pra ser intérprete de sinais de linguagem surdo-mudo, que o cara surtou, segundo ele, e não falava coisa com coisa ali nos sinais. Né? Os mudinhos, tudo sem entender nada. Cara, sensacional, velho. Parabéns pra esse cara, porque assim, se ele sofreu surto psicótico, ok, beleza, que merda, né? Vai se tratar. Mas, cara, se não foi, se foi zoeira dele, parabéns, velho. Você conseguiu ser o cara mais filha da puta de todos os tempos, velho. É, apesar que, né, ele diz que ele foi internado, mas eu não duvido nada que seja, tipo, o governo da África do Sul que virou fosse. Querendo abafar, né, velho? Isso, vamos internar pra corroborar que ele realmente é maluco. Isso, mas eu tenho quase certeza que é isso, cara. Entendeu? Porque foi muita coincidência, o cara do nada vai ser internado. O que aconteceu é que o cara tava fazendo linguagem e, tipo assim, ele tava fazendo linguagem ao melhor estilo... A moda caralho, como diz o Brunão. Isso, ele tava fazendo coisa caralho. Com coisa. Ele isso. Não tava fazendo coisa com coisa. E a cara dele era muito engraçada, porque ele era impávido. Agora você vê o perigo que é. Como é que aquele cidadão subiu no palco e o bicho ficou do lado de todos os líderes mundiais, velho? Isso, velho. Imagina. Imagina se aquela porra é doida e dá um tiro na cabeça do Obama. Pois é. Olha só, nós também tivemos o falecimento do Hugo Chaves, Margaret Thatcher. Essa eu estranhei, que ainda tava viva. Pra mim, a surpresa não foi a morte dela. A surpresa foi saber que ela ainda tava viva. É, verdade. Ela ficou sabendo, inclusive, que ela tava viva porque saiu aquele filme da Dama de Ferro, né? Ah, sim. Lá, saiu o filme da Dama de Ferro. Ela, eita, tô viva ainda. Aí morreu. É. Aí, no céu tempão. É isso. James Gandolfini, acho que deve ser algum elfo. Não, rapaz, que isso? James Gandolfini é o Tony Soprano, rapaz. Tony Soprano. Ah, ele morreu, né? Pois é, foi embora, cara. E era um puta ator, cara. E eu vi o último filme dele. Você viu o último filme dele, né? Que saiu aqui no Brasil bem depois da morte dele. Foi bem depois, bem depois. É verdade. Muito bom dele. Fugiu o nome agora, mas então, vale a pena. A Procura do Amor. Isso, A Procura do Amor. A Procura do Amor, exatamente. Procurem aí, se ainda tiver nos cinemas, assistam. Porque parece que é muito bom mesmo o filme. Djalma Santos, que eu também não sei quem era. Esse é que Djalma Santos, né? E Newton Santos eu botei por causa do Miotti. Eu nem sei quem são esses daí. Miotti, por favor. Não, o Newton Santos, jogador do Botafogo, né? Só jogou no Botafogo a vida inteira dele. Morreu agora há pouco tempo, né? Tem umas duas semanas, né? Isso. Tava mal também, tava lá no Rio já há muito tempo, já tava doente. E o Djalma Santos também, ele jogou no Flamengo. Também é jogador lá da época dos anos 50, 60. Isso, exatamente. Botamos aí dois representando ano da Copa, né? Vai chegar aí 2014 e tal. Falei, ah, quem morreu do futebol foi esses dois aí. É, Dominguinhos, infelizmente, também faleceu. Um grande talento. Talento, cara. Esse músicas sim, excelentes, cara. Músicas, boa, fantásticas. E foi embora, né? Tava doente também, ficou muito, sofreu pra caramba. Ficou, sofreu pra caramba, Dominguinhos. É. Não, ele era velhinho, né, também. Ele já tava bem velhinho, mas... Não, mas ele sofreu pra dedéu, cara. Ele tinha problema... De cara, de coração, né? Uma coisa assim. Eu não sei, cara. Eu não sei o que foi. Sei que ele sofreu pra caramba. Mas ele sofreu bastante. Foi, voltou de hospital várias vezes até que não aguentou. Tivemos também a morte de Lou Reed, o Senhor Incrível. O Senhor Fantástico. Que Senhor Fantástico, cara. Como assim? Mas não é no Lou Reed? Não, rapaz. Esse aí é o Reed Richards. Nossa! Nossa! Lou Reed é o roqueiro, rapaz. Velvet Underground, cara. Não sei. O que é que ele fez? Cara, Lou Reed foi um grande guitarrista, compositor, cantor, etc. De uma banda chamada Velvet Underground, que influenciou nada mais, nada menos do que Iggy Pop, New York Dolls, o próprio David Bowie. É, depois que o Velvet Underground acabou, aí ele virou artista solo e, pô, teve uma carreira gigante aí. Morreu de quê? Transplante de fígado. Bebia pouco. Tivemos também a morte do Jorge Dória, que também vai deixar saudade. Ah, cara, Jorge Dória, quando morreu, eu lembrei tanto do nosso querido Monja, velho. Por quê? Porque quando a gente gravou com o Monja, ele falou que adorava o Jorge Dória, que o Jorge Dória tava muito doente e tal. E, pô, não passou 2 anos e ele faleceu, né, cara? É verdade. É. Jorge Dória participou com o Topodígio, se eu não me engano. Foi aquele fazer o quadro com o Topodígio nos anos 80? Nossa, velho, agora você puxou. Nossa, como é que. Nem sei. Quem que era que fazia? Eu acho que era o Jorge Dória, sim. Tenho quase certeza. Eu não faço ideia, velho. Era outro cara, não lembro não, mas não era o Jorge Dória, não. Vou pesquisar aqui, mas não era ele, não. Bom, de qualquer maneira, Jorge Dória foi um grande ator aí, não só de teatro principalmente, mas do cinema brasileiro e da televisão. Ele foi um grande artista aí, pô, fez filme pra cacete, televisão pra cacete. Agora, entre os filmes bons que ele fez... Ah, tem... eu lembro, Dama do Lotação. A Dama do Lotação, cara. Ele era o... Ele era o pai... Sogro do... da mulher lá, o pai... Olha só... Pai de Carlinhos. Carlinhos. O pai de Carlinhos. Isso, o Jorge Dória era o pai de Carlinhos. E pegava a Sônia Braga e falava: ah, me chama de cachorrão. Cachorrão. Ela, cachorrão. E bate aí, que isso? Isso, você é minha nora. Aí ela vai botar uma teta pra fora. Isso. Ainda sou sua nora? Não, agora não. Não é mais. Aí montava nele e dava na cara dele. Cospe na minha cara. Ela. Quem fazia o Topo Digi era o Gildo Ribeiro, viu? Nossa senhora, hein? Tamo longe, hein, velho? Também é outro que mas tá. Mas era no 70. Esse é outro que tá. Tá dobrando o cabo aí da Boa Esperança, esse aí. Caralho, confundi a Gildo Ribeiro com o Jorge Dória. Mas tá parecido, são muito parecidos. É quase lá. A pena do Jorge Dória é que, assim, nos últimos anos ele já vinha muito doente, então o último trabalho dele na televisão, cara, que tristeza. Foi Malhação, velho. Que merda. Santa Claus is back in town. Coisas de 2013, ou as piores situações, ou os piores. As bizarrices. Cara, Miley Cyrus mostrou. Aliás, Disney mostrando que enlouquece as crianças desde sempre. A Lindsay Lohan, né? Lindsay Lohan, que hoje em dia, tipo, passa férias em casa e mora numa clínica de desintoxicação. Isso, tá com a cara esticada. É, parece que craque o dia inteiro, né, velho? O que aconteceu com ela, cara? Essa mulher era linda. Miley Cyrus, coitada. Virou, né, velho? Cara, coitada não, porque a Rolling Stones adorou, falou que ela entende do show business como ninguém. Ela conseguiu quebrar a estigma dela de garotinha da Disney pra uma verdadeira vagabunda do mundo pop, né, velho? Mas você não precisa muito pra isso. É, no caso da Miley Cyrus, é porque ela era a Hannah Montana. Ela era uma Sandy. Ela era uma Sandy, cara, ela era uma Sandy santa. Isso, e aí ela deu o cu. Sim. gostou. E gostou e ficou louca pra caralho, velho. Porque ela queria quebrar a imagem dela. Só que, tipo assim, ela não parecia. Ela não precisava, pelo menos do meu ponto de vista, ela poderia ter quebrado a imagem dela sem precisar adotar o cosplay de franga louca. Isso. Então é isso que eu acho. E não precisava muito pra ela quebrar isso, sabe? Eu acho que. Ela foi no extremo, ela foi. Foi, cara, foi do 8 pro 80, tapa na cara, sabe? Ela foi. Quando ela você foi vê, ela já tava lá se esfregando, pinto desenhado na calcinha, com língua pra fora. Fala, caralho. Fazendo que, clipe pelada, é um inferno, e, né, e velho? E o pior que, cara, tipo, foi tão de repente, não pelo fato de ser tão de repente, mas pelo fato dela apelar muito. Isso. Tá, não precisa, cara. Velho, só faltou ela fazer igual a Madonna na década de 90 e fazer um livro erótica. Né? É, lembra da Madonna, que era outra que fazia essas porras nos 80 e 90? Mas a Madonna vinha fazendo isso desde os anos 80, começou fazendo isso. Mas a Madonna, peraí. Oh. A Madonna é muito conversinha, porque a Madonna nunca mostrou nada. Que ela isso? Falou, nunca mostrou pra tá você. Você tá maluco, cara? Mostrou pro resto do mundo. O que, que ela fazia? Do nível da Miley Cyrus? O que, que a Madonna fazia do nível da Miley Cyrus? Pior, velho. Não, então me fala aí, que eu não sei. Cara, bota aí Madonna erótica. É um livro isso aí, é? Não, o livro chama Sexo, o erótico é o álbum. Não é demais. Cara, é porque aqui não tem todas as fotos do livro, mas era ela chupando pau, ela era ela dando, trepando, era ela fazendo tudo, cara. Aí, peraí, como é que... Peraí que eu vou... Como é que eu não disse? Sexy? Tá, umas mulheres meio peladas do lado dela... Ela dando um beijo grego. Tá lambendo um fusão aqui. Aí, tá vendo? Viu? Ela não fez nada. Não fez nada. Nada, santa. Gente, vocês podem fazer... Caralho, ela tá enfiando o dedo do meio na boca e enfiando o dedo do meio do outro, a mão na precheca. É realmente muito... Os mamilos aparecendo, então. Ah, não mostrou nada. Uns peitinhos muito feios pra fora. Cara, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu acho que nada no mundo vai barrar a dança da franga doida da Miley Cyrus no VMA. Sabe, você pode pegar, velho, você pode tirar uma foto de você enfiando, sei lá, uma tromba de elefante no meio das pernas. Mas não vai ser tão chocante quanto a Miley Cyrus dançando aquele negócio. E o pior não é nem a Miley Cyrus dançando. É a cara que ela faz com aquela língua pra fora. Eu, né, acho que esse é o problema, velho. É a língua. O problema é a língua que ela botou pra fora, cara. Porque aquela língua é muito obscena, velho. A cara dela é muito obscena, né, velho? Não, a cara dela tá de trincada no pó, sabe, com aquela língua, e não parava aquela língua na boca. Aquela que se lambeu, ficou com o queixo sem maquiagem de tanto que ela se lambeu. Cara, isso daí é... Não sei se isso... Se ela tem um agente que fala pra ela fazer isso... Cara, tá na hora de trocar de agente. Cara, mas a Madonna, olha só, eu vou falar de novo da Madonna, porque a Madonna, a Miley Cyrus, ela tá no mesmo processo da Madonna dos anos 90. Que a Madonna começou, primeiro disco lá, nos anos 80, ela fez um clipe onde ela pegava o padre, o Jesus, que era negro. Isso, Jesus que era negro. Sim. Era um santo negro. Era um santo negro que ele se transformava em homem. E ela pegava ele no meio da igreja e era um bafafá. E isso virou polêmica. Aí ela achou que não tava bom e ela gravou o disco Erótica e lançou um livro cheio de fotos onde ela dava mais que chuchu na serra. E depois disso ela ainda fez um documentário lá do Na Cama com Madonna, não sei se vocês lembram. Eu assisti isso aí. Ah, o documentário eu vi, não tem nada demais. Que não tem nada, mas ela falando das porra louquice que ela gostava de fazer. E depois ela gravou um filme com William Dafoe, onde ela também parece pelada e dá pra caramba no filme, chama Corpo em Evidência, assista que é muito bom. Não, não é bom não, é horrível. Só é engraçado o William Dafoe comendo o brioco dela. Então... Porque, não, mas não é bom o filme, só essa cena, você vai ver só essa cena. O filme é ruim. Ela tá algemada no chão, o William Dafoe bota ela de bunda pra cima. Ah, eu lembro disso aí. E empurra de uma vez. O grito que a Madonna faz é muito engraçado. Ela faz alguma coisa mais ou menos sentido assim. Ai! Alguma coisa assim, sabe? Enterra, o William Dafoe enterra. E graças ao Lars von Trier, nós já sabemos que o William Dafoe, apesar de ser feio, é tipo, né? Feio. Não, é feio e avantajado. E aí a Madonna, coitada, foi ali que a Madonna, né? Foi ali que ela desistiu, né, dessa putaria. Aí ela fez ela falou, chega, já deu. Aí ela fez aquele filme que ela tá morena, aquele livro, que, desculpa, ela fez aquele álbum que ela tá morena, o que ela fica cantando só música romântica. E... É, foi ali. Velho, a mulher levou 5 anos pra se recuperar de William Defoe. Que além de ser feio, é pintudo. É pirocudo. Mas então a Miley Cyrus tá nesse Highway to Hell aí, velho, da Madonna, entendeu? Cara, mas tem uma coisa que serviu pra Miley Cyrus. Aliás, tem uma coisa que serviu pro mundo a Miley Cyrus fazer essa papagaiada que ela fez aí. Vocês têm aí no link do post um sujeito que ele já ficou famoso fazendo um vídeo. Ah, eu sei. Que chama. Ele faz tipo no Chatroulet. Sim, no Chatroulet ele faz o clipe do Wrecking Ball lá. Isso, do Wrecking Ball, velho. Que é fantástico, aquilo, velho. Aquilo é uma das coisas mais épicas que eu já vi na minha vida. Aquilo ali o cara tá de parabéns, velho. Ele quando fica pelado em cima daquela bola de praia, velho, e começa a cantar, cara, mas aquilo é bom. Batom, calaveira. De batom, velho. Batom é e bigode e barba, velho. Caralho, é muito bom, cara. Velho, ele é muito bom, cara. Ele é muito bom mesmo. Ó, parabéns ao sujeito aí. Se alguém por acaso conhecê-lo, dê os meus cumprimentos. Fale pra ele que toda vez que eu tô triste, eu vejo o vídeo dele que muda o meu humor. Eu não tô exagerando, muda o meu humor. Não, mas olha só, esse ano a gente teve coisas piores que Miley Cyrus, velho. O quê? Na minha opinião, o quadradinho de 8 foi pior que a Miley Cyrus, cara. Puta merda, eu tinha esquecido disso. Quadradinho de 8, não só o quadradinho de 8... Como a porra da mulher do Roberto Justo fazendo quadradinho de 8 na Record, velho, ao vivo. Não, velho, eu não sei. Ela faz o quadradinho de 8, ela se dobra assim, parece um sanduíche. Eu não sei o que, cara, que foi, velho. Inferno, velho. Eu não sei o que foi pior, se foi o quadradinho de 8 ou se foi a porra daquele do. Lá do. Ah, leque. Nossa, passinho do volante. Passinho do volante, que inclusive Beyoncé fez quando veio ao Brasil. Pois é, cara. O que que tá acontecendo com a música brasileira, hein, Calavera? Cara, nunca sempre foi desse jeito, cara. Não, só que antes, sempre. Não, mas assim, vendo essas coisas de MCK, quadradinho de 8, eu tenho saudades da Égua Pocotó. É, não, cara, a música, ela tá piorando demais. Na época que eu estudava, né? Era no máximo Claudinho Boucher, e olha lá também. Claudinho Boucher era bom. Ninguém ouvia funk, sabe? Cara, era sabe uma que coisa muito difícil de você ter em casa. Sabe o que eu gostava? Da Pepe e Neném. Nossa senhora, nunca tá melhorando. Nunca gostei dessas duas. Cara, eu achava legal, pelo menos elas eram simpáticas. Vocês sabem que o Google liberou a lista com os 10 itens mais procurados, né, Brunão? Ah, e só tem merda, né? Aí tem MC da Leste, tem a Anitta. Nossa senhora. Você tava falando, inclusive, a gente tá falando agora da questão da música. Cara, aquele. O que que tem de mais? Na boa, gente. O que que tem de mais na música da Anitta? Nada. E ela canta super mal. Eu acho que ela canta pelo nariz. E assim, essa mulher. Ah, ela é gostosa, gente, é, mas tem um nariz do miote. Sem sacanagem. A Anitta tem o nariz do miote. Fala. E outra coisa assim, gostosa, é gostosa, mas tem tanta gostosa que tem talento de verdade, canta de verdade, eu acho que ela deu sorte, deu literalmente sorte, porque não vejo nada demais nela, gente, nada. Eu vou te falar que assim, a música em si, ela é bem, ela tem um ritmo legal, assim, uma batida, uns acordes, ela é fácil de você gostar, sacou? Só que a música agrada, não é ela agrada que, não ouvido, é ela que compõe. É... Não, não é. Qualquer uma com mais duvidar, talento e mais gostosa ali poderia fazer até mais sucesso. E se até duvidar, não é nem ela que canta, sacou? Porque assim, é artista fabricado, cara. Isso aí tem um grande estúdio por trás. Isso aí tem, sabe, tem nego por trás ali botando dinheiro pesado, sacou? É... E é isso, assim. Você vê que não é um artista, sabe... É um artista fabricado, não é um artista... Não, mas isso daí muito são. Eu trabalhei na 2 anos, eu posso te falar que 80% ali é padrinho. Padrinho tá que põe é isso, e cara. Que faz. É sobrinho do Daniel, é sobrinho de não sei o quem, sabe? Pois é. É tudo assim. É isso, então deve ter sido alguém que comeu gostoso... E aí falou, beleza, agora é essa aqui. Arruma um nome, arruma uma música, entendeu? Isso aí, cara, é tudo fabricado. Mas isso é no mundo inteiro, cara. Isso é no mundo inteiro, assim. O problema é o povo que consome essa bosta, entendeu? Mas é uma coisa que no próximo CD ninguém mais vai lembrar dela. Olha só, outro dia eu tava vendo a notícia. Eu quero ver se algum de vocês vai lembrar de quem é. A notícia era o seguinte: tava passando com destaque na Rede Globo, sei lá onde é que é, na Record. O vocalista do Parangolé está saindo em carreira solo. Cara, e Parangolé não era uma banda de pagode? Cara, Parangolé era uma banda que fez sucesso em 2009, quando o Felipe era bebê, que fez aquela música do Rebolation. Caralho, é aquele cara fortão da cabeça pequenininha? Isso, é o cara fortão da cabeça pequenininha. Que o braço dele é gigante e a cabeça dele é pequenininha, né, cara? Parece que deu errado. Isso. A forma não vai ser. E aí, eles estavam dando notícia, ó, notícia triste, todos os fãs vão entrar em desespero, porque o Parangolé acabou e o fulano de tal vai sair em carreira solo, sabe? E era um drama, assim, enorme. E aí o nego falava assim, não, porque o Parangolé fez muito sucesso com sua música Rebolation. E acabou ali, cara, e acabou aí, velho. E foda-se esse caralho desse Rebolation, velho. O problema é você ser moldado pra ser o produto do verão, sacou? É, esse é o grande problema, sabe, assim, é o que eu tenho uma birra. E hoje em dia, a música é só isso, cara, é só o que faz sucesso, o que a gente vê tocar na rádio, nem na rádio, né, mas assim, tocar nos programas de auditório, etc, assim, e você ficar bombardeado e tal, nunca é uma música boa, cara, nunca é uma música maneira. É só o Naldo. É sempre uma merda, sabe, é sempre uma merda. O Naldo é muito engraçado. Cara, Naldo. Quem é Naldo, velho? Naldo é aquele do uísque com água de coco. Quem é do é axila, Naldo? axila. É. Isso, cara. Esse cara é o exemplo máximo disso que eu tô falando, cara. O cara não tem talento nenhum. O cara não sabe cantar. O cara Fala assim, feio. Não, que o Usher falou bem dele. Ah, foda-se. Cara, velho, foi pago pra falar, Calaveira. Ué, é verdade. Acho que é o Usher, não sei. Foi um gringo desse aí que falou. Então, cara, assim, porque aí o casamento do ano, Naldo com a Moranguinho, velho. Que porra! Velho. Não, velho, outro dia eu tava vendo uma notícia. Era desse jeito: ex-vice Miss Bumbum. É. Você viu, velho, se você entrar em qualquer momento, se você entrar na página do Ego. Na Globo.com. Ah. Não dá pra entrar aqui naquilo ali. Gente. Cara, Ego. É. Bota assim, Ego, e entra, Globo.com. Vamos ver as principais matérias desse caralho desse Ego. Vai lá, bota aí. A primeira. Eu tô colocando agora. Ego.globo.com, bota aí. Ju Paes almoça com os filhos em churrasco. Oh. Cara, realmente você precisa de uma mídia pra cobrir isso, né, velho? Entendeu? Sheik se diverte ao lado dos filhos. Quem é Sheik? É o Sheik árabe? Não, o Sheik do jogador. Futebol. Ah, tá. Essa é boa aqui também, ó. Filho de Neymar brinca de esconder. Isso. O Miotti tá sacabadinho. Sabe? Aí você... Não, fala mais. Eu tô adorando. Nessa semana teve a porra da Bárbara Evans, que é uma e fez uma porra de uma tatuagem gigante. Ridícula no braço. Eu amo a minha mãe. Minha mãe, minha rainha e o caralho. E aí, três dias depois, ela mandou remover e virou notícia, cara. Cara, mas é porque ficou muito tosca da Acho que ela devia estar drogada. Por que essa não foi num tatuador que presta, velho? Foi num tatuador de cadeia. Ela tatuou. Você já viu como é que tá escrito? Tá tipo, moen. É, tá tipo assim, banana. É banana. Moen, rainha, bainha. Moen, bainha. Fala outra notícia aí do Ego, tô adorando. Outra. Aqui, ó. Carolina aqui. Ferraz e Daniele Vinitz fazem compras de Natal. Aqui, ó. Miote. Eu tô indo pro Miote. Tá se acabando. Pronto, ó, tem uma outra aqui. Miley Cyrus faz careta após banho. Velho. A pessoa vai estudar jornalismo, velho. Fala outra. Matt Matthew McConaughey passeia descalço com a família em Minas. Minas Gerais? É. Ronaldo e Paula Moraes são clicados ao chegar de viagem em casa. Parabéns que eles conseguiram chegar em casa. Que bom que o avião não caiu. É. Fala outra aí, Bruno. Fala uma... Não, olha, que, voltando a falar da Bárbara, remoção de tatu de Bárbara Evans, que ela já fez, já se arrependeu na mesma hora, custa o valor de um carro popular. Isabeli Fontana doa sangue. Fala outra. Vocês Julie... dois estão parecendo, na boa, vocês dois estão parecendo William Bonney. Poeta. Juliana Paz beija o marido durante o almoço. Essa é excelente. Putz, grila, velho. Rafaela Santos, irmã de Neymar, faz tatuagem. Outra, imbecil. Vai você, Odenberg. Ticiane Pinheiro brinca na cama elástica com a filha Rafaela Justus. Sacanagem, Calaveira. Sacanagem, velho. Não, não tô sacaneando, não. Cadê velho? Minha Nestone, minha dedeira de Nestone? Última coisa assim que eu queria falar desse ano desgraçada é o tal do aplicativo da Lulu, velho. Usa Raider. Isso deu tanto. Velho, olha só. Eu tô só. Com um Raider aqui, e aí? Qual o problema? O tanto de desgraçado que perdeu tempo com esta merda. Vamos fazer outra coisa, velho. Vamos estudar. É muito mais legal a gente estudar, aprender coisas novas, né? Ter novas experiências, conhecer novas pessoas. Aí não, aí vai perder tempo julgando os outros num aplicativo onde a pessoa não pode nem se defender, onde, sabe, enfim, é um aplicativo desgraçado, cara. E tem muito cara que pega e zoa o amigo e qualquer um entra lá e faz o que bem entender, sabe? Não é uma coisa assim, também pra ser levada a sério, pra você ficar perdendo teu tempo ali. Mas eu tomei um oito, eu tomei um cinco. Perdendo muito tempo nessa bagaça, cara. Teve gente que, sabe, não quer saber de outra coisa. Véi, o Coruja, quando ele descobriu desse negócio, velho. Vocês viram isso, cara? O Coruja ficou maluco, velho, com esse negócio. Ele ficou maluco, querendo saber o que estavam falando dele. Isso? E ninguém tava falando nada dele. Nada. Nada. Agora bom foi o Miod, que levou 4. Usa Raider. Usa Raider, é grosseiro e, tipo, é um tarado, uma coisa assim, né? Tem muitas amigas no Facebook. Meu Deus. É, isso é motivo pra você ficar solteiro o resto da vida, né, meu? Pra você ser castrado. Sabe, então, sei lá, vamos fazer outras coisas, cara. Vamos ler, vamos estudar, vamos assistir filmes interessantes, vamos, né, sei lá, cara, vamos viver ao invés de ficar... Uma louça, cara. Sabe... Eu não vou falar isso, porque aí fica machista a parada, sabe? Ah, nada, eu tô brincando. Mas... Aí qualquer coisa que você fala é menininho. Ah, mas quem falou foi uma mulher, então foda-se. Aí vem as mulheres. Você, aí você vira pra ela e fala assim, sabe por que eu não me meto na vida dos outros? Porque eu tava lavando louça. Pois é, cara, esse é o tipo de coisa que acaba com casamento, acaba, sabe? É um aplicativo que não acrescenta nada a ninguém, cara. Não, peraí, tem uma coisa também. A gente tava reclamando agora há pouco que tudo tá sendo levado muito a sério. De repente, mas isso é um aplicativo. Acaba casamento, cara. Mas imagina, é porque lá, coisas... aí eu vejo lá, entro no do Bruno, dorme sem cueca. Como é que essas negas sabem que você dorme? Nossa, aí joga ali daqui de cima. vai parar na mala. Mas vem cá, menina, o Bruno já teve outras namoradas. De repente, quem avaliou ele foi uma namorada de 20 anos atrás. Não interessa, pra que que tá falando isso pra todo mundo? É, isso que eu tô falando. Aí isso causa briga até você explicar quem é. Aí você vai querer achar a pessoa e vai ser um inferno. Isso, cara. Isso não é, não é de Deus, cara. Coisa que mexe no relacionamento. O problema é que vocês da Zona Leste querem tudo resolver na base da bala, né? Na base da bala, da violência, do esquartejamento. Não, também não é assim, Bruno. Também, às vezes, o aplicativo é simplesmente uma brincadeira. Ah, entendeu? Cara, mas se fosse uma brincadeira, não era anônimo, velho. É, se não é uma brincadeira, você vai ser aberto. Você vai e fala, é tá, ó, o fulano gente, que aí... te avaliou, ó. Foi mas esse aí aqui. É que tá. O e ele fez essa brincadeira aqui com você, você pode ir lá e esculachar ele também. E esse não, cara, ele não te dá esse direito. Ele não te dá essa possibilidade. Você ir lá e se defender, você, né... saber você quem pode foi que avaliou e falar direto com a pessoa. Não, cara, é um aplicativo pra esculachar os outros. E aí, assim, a pessoa, pô, se sente ofendida. Ninguém gosta de ser esculachado, cara. Ninguém gosta de ser esculachado, entendeu? Então, assim, eu não tô falando isso porque eu fui, eu passei pela experiência, até porque eu saí de Facebook antes desse aplicativo existir, sacou? Mas, sabe, eu se tivesse passado por isso, e não iria passar porque não tive muitas namoradas na vida. Mas sabe, é foda, cara. Mas você não precisa ter namorado. Por exemplo, eu quero isso. Escrever qualquer merda sua, eu vou lá. Vai lá, Bruno, escreve. Não sei o quê. Ah, sei lá, come de boca isso. Aberta. E aí tem gente que leva essas paradas a sério. Você nunca sabe como é que a pessoa vai reagir a isso. Aí esse caso aí, não, porque o nego inventou uma história de que teve um cara que se matou. Velho, eu não duvido nada que tenha tido, sacou? Ou não, mas teria. Foi caô. Não, esse daí foi, mas eu tô dizendo, será que... Mas que tenha ficado, tipo, dias chorando no quarto. Ai, tomei um, dois, tem gente que não sabe levar a vida, sabe, na boa. O Miotti, por exemplo, foi avaliado e levou na boa. O caralho, ele tá aqui chorando aqui do lado. Tá em posição fetal com o dedo na boca. Ah, o dedo na boca, chorando de bate-chuveiro aqui. Pois é. Mas tem gente que fica, ué. Mas tem gente que fica. Muita gente que fica, sabe? E qualquer um escreve o que bem entender, esse é o problema. Ah, eu acho que vocês dois estão exagerando. Não é exagero, não. Não acho que seja exagero, não. Avaliando, ninguém... sei lá. Não, você, tudo bem, quer falar mal da pessoa na sua rodinha de amigo, beleza, isso, né, acontece desde que o mundo é mundo. Agora, você ter um aplicativo pra ficar lá que outras pessoas podem ver e isso aí poder parar na mão, sei lá, da sua esposa, da sua namorada, enfim, é chato. Mas se a sua esposa namorada for equilibrada, mas vai rolar é que uma DR. Qual mulher que é equilibrada, Calaveira? Eu cheguei. Pronto. Aê. Cheguei para ficar. Você viu, velho? Aqui é o meu lugar. Do nada. Veio. Chegou chegando. Como um ninja silencioso. Caralho, tu viu o Narutinho aqui? Cheguei. Chegou bem na hora da gente falar sobre o ano 2013 no Jurassic Cast, Calaveira. Olha foi aqui. O ano mais maravilhoso do Jurassic Cast. Eu acho também. Eu vou concordar, cara. Eu vou concordar que até agora foi o ano mais divertido, pelo menos. Olha aí, meu. Não, pera aí. Eu vou perguntar pro Bruno. Bruno, por que, que você acha que 2013 foi o ano mais divertido pro Jurassic Cast? Porque a gente fez muito evento, cara. Porque o Jurassic Cast foi pra Comic Con, cara. Porque a gente criou um monte de atração de vídeo, velho. É mesmo? Por isso. Hashtag pau no seu cu, viu? Que isso? Que gratuito. Não, é porque a gente também teve... É porque a gente também teve aí a efetivação de vários outros membros no Jurassic Cast, né, aquela vez? Isso, exatamente. A Melina e a Yasmin. Agora, eu acho que seria legal, meu, te contar um pouquinho como é que elas entraram, porque acho que os ouvintes não lembram direito como é que foi. Mas conta rapidinho como é que elas entraram aqui. Bem, a Melina entrou porque ela mandou um e-mail pra gente concorrendo a um... A camiseta do Batman, né? Uma promoção que a gente fez. E quando ela a gente falou que ela ganhou, A gente falou, ó, camiseta pequena, né, tamanho P, só vai usar se você for gostosa. Demos o resultado tudo, aí você respondeu, né, Melina? Que respondeu o e-mail falando que você era gostosa mesmo. Falei, pode mandar que vai servir. Isso, e mandou uma foto pra gente, né? Mandei foto. Cara, eu não sei que vocês cismam que eu mandei foto. Mandei foto, mandou, não. Não mandei nada, cara. Mandou sim, que a gente viu foi foto sua. Foi assim, caralho, que mandou, não fui eu. Eu vou te mandou dizer mandou sim, porque... Guria, deixa de ser bêbada. Você é, tava não. Com a camiseta não foi, do bar. Eu não mandei nada. Não é. Deixa eu falar pra vocês como é que vocês acharam essa foto. Ah, a gente pesquisou no Facebook. O Miotti é o stalker da internet, gente. O Facebook tá aí pra isso. É porque, tipo, todo mundo sabe, ah, sei o que você mandou foto. Caralho, não tem foto minha. Eu mandei nada, cacete. Como é que vocês viram? Velho, o Miotti é o stalker da internet. A própria Melina chegou pra mim e falou, a minha foto está lá no meu álbum, pode pegar lá. Aí. Não aí falei você nada, mundo, eu falei, eu te adicionei no Facebook. Você então, aí você falou, a foto álbum. Tá lá. Ah, eu mulher, adicionando no Facebook, cara. Você deu liberdade pra fazer tudo. Então, mas eu não falei, pega minha foto e roda. A Yasmin, ela foi o... Eu entrei por causa da Melina, aliás. A Yasmin, na verdade, foi por causa do ciúme, porque ela viu que tinha a Melina lá no site, que ela já tava conversando a participar, e ela mandou e-mail assim pra gente, tem que ser gostosa pra participar do Jurassic? Não, tá contando tudo errado. Eu me acho ele inventou as histórias na cabeça dele. Foi assim, no primeiro podcast que a Mel participou, o Rodrigo falou assim, a Mel só tá aqui porque ela é gostosa. Aí eu vi nessa possibilidade uma oportunidade. Aí mandei um e-mail assim, ah, é só ser gostosa? Segue foto em anexo. Beijos. Aí pronto. E o engraçado é que a humildade caiu na casa dessas duas aí, né? É pra Nossa. Humilhar. Não, e outra coisa, mas na verdade o que aconteceu com a Yasmin foi que ela passou pela prova de fogo, né, Brunão? Passou. Que quando eu perguntei pra Yasmin se ela era ruiva ou se ela era ruiva dos pentelhos preto. A Yasmin foi a melhor resposta do século. Qual foi a resposta que você deu mesmo? Eu disse que era nenhum nem outro, era lourinho, meio castanho claro. Ela falou de um jeito tão cuticute, não foi? Foi. Aí nós... E aí foi assim. Então... E aí, pronto. Eu Mas, cheguei Bruno, logo falando sabe... do Prequito, né? Você sabia que essas duas foram meio decepcionantes, Bruno? Como é que é? Decepcionante o quê? As duas foram meio decepcionantes, porque a gente sempre ficou pagando, que eram gostosas e tal. Nem são tanto. Ao vivo é meio caído mesmo. E você é um pitel. Meu Deus, é um pitel da internet. Ele é nota 10 do Lulu. Nota 10. Hashtag 3 pernas. Falou, pitelzão. Você vai chamar de pitelzão. Elas são um pouco decepcionantes. Boneco. Elas são um pouco decepcionantes, entendeu? A gente vai falar a verdade. A menina parece um bicho de goiaba. É branquelo pra caralho. Aí ela é meio gorda mesmo. Ei! Caído. Aí fica aquele bucho meio gordo, sabe ser meio. Sabe aquele pessoal que come só farinha? Ai, que horror! Me como mesmo, tá bom? Bota farinha no meu prato e eu. Não, eu vou falar pra você porque que elas foram decepcionantes. Estão aparecendo umas mulheres no Twitter do Jurassicast que eu não sei de onde que tá vindo essas porra. E eu acho assim, ah, é nerd virgem que põe a foto de uma gostosa lá. Não é não, cara, as mulheres realmente existem. Estão no Facebook, você sabia disso, Bruno? Eu não sabia de nada, não. Eu não tenho mais Facebook. Sabe-se! Eu só sei... Tanto que uma delas, eu adicionei no Facebook, ela me aceitou. E é gostosaça. Olha aí, o Miotti. O Miotti é o rei do Facebook. Assim, né, velho? Agora, olha só. Isso maravilhoso para as pessoas saberem que mulheres nerds podem ser tão bonitas quanto todo mundo. Exceto vocês duas. Ah, tá. Não, justiça seja feita, assim, o casting feminino do Jurassic é o melhor da internet. Sinto quer comparar muito, com outro sinto muito todos os outros. Não, é tanto o melhor da internet que com 5 minutos que eu anunciei que elas eram do Jurassic, a Melina já foi chamada pelo podcast Xadrez 5, o Alexandre Nerdmaster ficou maluco. Não, meu, deixa eu vir participar. A Yasmin foi do mesmo jeito. Aí vem o Torinho na maior cara de pau e falar, a Yasmin já conhece só cabra, conhece é mais tempo. Falei, pô, cara de pau. É sempre assim, cara. Mas eu acho que a melhor adição ao casting do Jurassic esse ano foi, sem dúvida alguma, o Mestre Coruja. É, mas você ia falar do Non. Não, Mais ou menos, mais ou menos, tal. É, né? Olha só, ó, ó, ó, ó, é porque ele sozinho já, né? Ele é a estrela do quadro. Não, não foi, o não foi bom, mas o não só aparece num quadro e, né, enfim, não... E não veio hoje. É, hoje ele não veio, mas o Coruja, eu acho que, pô, se não fosse Mestre Coruja, cara, a atração à cozinha do Tchaka não existia, cara. É, só que o negócio é seguinte, tem uma coisa que a gente precisa falar sobre o Coruja. Ninguém convidou ele pra entrar no Jurassic Cast. Sim, ele entrou, né? Ele foi entrando. Quando a gente viu, ele tava dentro. Isso. É tipo a sogra, gente, não que vai passar o fim foi de desse semana. Jeito, Miote. Responde aí, meu. Não dá... Miote, não faz joinha que ninguém vai ver, Miote. Na verdade, eu vou até contar a verdade que aconteceu pro Coruja entrar no Jurassic Cast. Foi culpa do Alexandre da Fiction. Ele deu essa ideia de fazer Cozinha do Tchaka. Não a Cozinha do Tchaka, o nome, né? Mas fazer um programa que misturasse filme com a comida. Pois é. Aí falou assim, ah, vocês já conhecem o Coruja, que ele vai à cabine com vocês. Chama ele pra fazer um negócio assim. Só que ele falou isso pra mim no começo do ano. Eu falei, que porra nenhuma chamar ninguém pra fazer isso nada, não. Porra, dá trabalho pra gente fazer vídeo. Aí ele ficou insistindo. Aí a gente viu que o Coruja é porra louca mesmo, mas chamamos. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Próspero año y felicidad. Feliz Navidad. Os filmes mais excelentes, maravilhosos, que a gente amou de 2013. Gravidade. Ah, falou, Gravidade. Agora eu vou falar. Aí é filme. Aí é bom, hein, Miote? Esse foi bom, meu. Esse aí, pô, filmaço. Apesar melhor de várias incongruências. De 3D que eu já... né? Não, tudo quais, verdade. Por exemplo? Falei. Ah, cara, tem umas coisas que é meio forçado, assim, tipo... A entrada dela, quando ela entra na cápsula, que ela fica em formato fetal, eu achei aquilo ali do babaquice. Não, é uma cena artística. É legal, é interessante. Foi uma coisa artística. Não, é, aquilo ali é artístico. Mas eu acho, por exemplo, o cara ser... Ele já tinha parado ali na hora que tava sendo suco... né, voando no espaço, ele já tinha parado, sacou? Já a inércia já tinha ido pro caralho. Isso daí tinha que se soltar pra ir embora, é só draminha, sacou? Isso acho que aquilo ali podia ter sido feito de outro jeito. Mas, assim, não estraga, porque o filme ele é magistral, assim, ele tem outras coisas que melhoram muito ele, e é uma metáfora pra vida, cara, que é inacreditável, velho. Mas, velho, não tem metáfora nenhuma, porque a coisa porra, foi didática. Porra, Calaveira, tu não viu o filme então, velho. Porra, posso falar? O negócio não foi metáfora, Bruno, porque foi didático. Não tem nada de metáfora aquilo ali. Ah. Quando a mulher entra, quando ela sai do espaço sideral e ela entra lá na cápsula russa lá... Não é ela só essa faz cena, a posição, ela faz a... Calma. Ela faz a posição lá de feto. Porra, o renascimento. Porra, beleza. Se não me conta, eu não tinha visto o cordão umbilical saindo da barriga dela. Não, aí depois ela vai e é reentrada na terra. Aí ela se arrastando lá. Porra, é o renascimento. Então não tem metáfora. O negócio é didático. Não é metáfora o que foi. Não, mas assim, sem ficar acho, filosofando muito também. É um filme, cara, a gente entrou dentro do filme que você fica sem respirar. E quando você vê, o filme já acabou e você... Nossa, passou aqui 2 horas, eu não vi. Então tá, não, tudo bem. Gravidade, tudo bem. Thor 2, o que vocês acharam, Thor 2? Não vi. Não pipoca, pipoca maneira, assim. Achei um filme tão merda, velho. É um pipoquinha maneira, assim, distração, sessão da tarde. Nossa, é divertido. Muito merda. Nada demais. Até porque o final, de novo, ninguém entendeu porra nenhuma. É muito melhor que o primeiro. Cara, eu acho que nunca será melhor do que nada. Porque o filme tem 2 problemas. O Thor e a Amidala. Que é, pra mim, a Sandy, né? Ela parece que ela só deu certo lá no Cisne Negro. Ah, mas tem o Loki. Divertido. Sabe? É, tem o Loki. O Loki rouba a cena no filme. Não, o Loki parece vocalista do Sex Pistols, né, velho? Caraca, velho, mas vocês falam mal de qualquer coisa, né, velho? Eu não tô falando mal. Mas eu não gosto. Olha, o Gravidade eu achei um filme muito legal, mas eu não me redescobri com ele. O Thor 2 eu achei um filme muito merda. Star Trek eu não vi. Elise eu também não vi. O Homem de Aço, por exemplo. O Homem de Aço eu achei fantástico. Pronto, agora você falou de um filme. Achei maravilhoso. Agora falou de um filme aí. Porra, Homem de Aço, velho, o que é? Conseguiram trazer de volta o Super-Homem pro cinema? Conseguiram trazer o Super-Homem pra vida, né, cara? Nossa porque... senhora, um filme maravilhoso, com uma trilha sonora magnífica. Reinventaram o homem, cara. Até a trilha sonora, que o nego achou que não fossem conseguir. Reinventaram uma trilha, botaram uma trilha ótima. Fizeram um General Zod, porra, que você tem medo, que você tem receio. né? Um nego ficou falando assim, ah, parece Dragon Ball Z. Ué, velho, Dragon Ball Z é que bebeu na fonte do Super-Homem. Não foi o Super-Homem que bebeu na fonte do... Que estraga o filme do Super-Homem é aquelas pirocas gigantes voando, aquilo ali... Que? Aquelas pirocas piroca. Gigantes. Ah, as o caçulo que eles prendem os caras na... Os caralhinhos voador lá. Eles prendem o pessoal na Zona Fantasma. A Zona Fantasma é um... É mesmo, por que que são aqueles pênis voando? Pois é, caralhinhos voadores. Velho, são pênis, não ninguém é exagero. Entendeu são isso. São pênis. Aquilo... Você falou em Super-Homem, eu já vi aquela pirocona voando. Ah, ô Bruno, Bruno. Menina. Tem um filme que não tá nessa lista aí, que merece atenção, acho que vocês não viram ainda. É um filme brasileiro. O Vazio e o Coração. Olha aí, meu, você vai botar na lista dos melhores do ano mesmo? Com certeza, esse filme tá no melhor do ano pra mim. Olha aí, mano. Vazio e Coração. Quem não viu ainda, veja aqui. Eu não entendi o nome, Esvazia Coração? Vazio Coração. Eita, vou ver. Olha aí, meu. Eu não levo em consideração, porque o Miotti é aquele que virou e falou que Lady Hawk só presta o cavalo que é classe. Não, mas pô, pro Miotti gostar de um filme nacional e botar na lista dos melhores do ano é porque... Miotti negócio... gosta de qualquer merda, velho. Não, eu... Ai, eu até confio aí na palavra do mestre Miotti. Elysium, Star Elysium Trek eu gostei também. Star Trek foi sensacional. Star Trek foi muito bom, gente, adorei. Sensacional, além da escuridão, um vilão de verdade ali, uma parada, pô... Você teme ele, né? Isso, o Elysium também eu gostei bastante, apesar Elysium, de Elysium, ser... nunca iremos falar mal de Elysium. Foi o filme que levou o Jurassic Park pra Comic Con. Então, temos que falar bem. Não, mas o filme é bom, cara. O filme é divertido. Cheio de furo, mas é bom. É, tem um monte de furo. É pipoca, né? É uma pipoca, mas diverte, é. Mas diverte. É legal. E o Wagner Moura lá representa bem e tal. Achei legal, achei uma boa surpresa. É, e teve o Hobbit aí no final do ano chegando, que dividindo opiniões, né, cara? Teve gente que gostou. Olha, teve gente que não gostou. Não, o Hobbit 2, o primeiro foi unânime, todo mundo achou uma merda. Agora o 2... Não, unânime não, eu gostei do primeiro. Eu não achei ruim, não. Eu tava acordado, eu não gostei. Caralho, Milena, tá pior do que o Miotti, meu. Tá é a do contra, todo tempo todo contra. Todo mundo fala, eu gostei, a Milena... Não, ué, eu não tô nem concordando nem discordando. Eu tô dando a minha opinião, ué. Eu tô dando os pontos que eu acho positivo e negativo. Você também vive esculhambando as coisas que os outros gostam e nego não fala nada. Não fala? Nos comentários do Jurassic Cast eu estou praticamente crucificado. Olha, Calaveira, espero que você não estrague esse programa, tá? É. Nossa, Calaveira me enoja. As coisas que eu escuto, as coisas que eu leio por aí. Ah, cara, é porque a galera tinha no caralho. Hoje recebemos um tweet do cara falou assim, sempre vale a pena ou dá pena, começa assim... É, fiquei sabendo. Aí eu falei, ué, como assim fiquei sabendo? É porque a Melina fala, fiquei sabendo que você viu o filme tal, fiquei sabendo que você viu o filme tal. Sempre a Melina faz isso. Fiquei sabendo que eu vou mandar ele tomar no cu hoje, bem grande. Ai, tá certo. Tá bom, então. Mas tivemos, o Hobbit 2 cara, é um filme que tá dividindo opinião pra caralho, né, Bruno? Tem gente que, e é engraçado que até agora ninguém, eu não ouvi ninguém virar e falar assim, achei razoável, ok. É todo mundo, ou adora ou odeia. Odeio, adoro, é verdade. Ah, eu acho que o filme é bom, cara. É divertido, me divertiu. Eu consegui apagar da minha mente a parte do livro que eu achei muito ruim, a segunda parte do livro. Quando eu li, eu achei, sabe, enfadonho, dormia no metade do livro. E, sabe, e no filme, sei lá, achei que funcionou, cara. Mas o que funciona pra uns não funciona pra outros, né? É... Você vê aí, por exemplo, o Thor 2 funcionou pra mim e não funcionou pro Calaveira. O Hobbit 2 funcionou pra mim e não funcionou pro Miotti. Tudo na vida, cara, vai ter quem goste e quem não goste do resultado, entendeu? É, tem quem falou mal do Homem de Aço, né? Teve quem falou mal do Homem de Aço, também não foi uma unanimidade. E Pacífico. Não! Eu acredito que até hoje eu não vi o Rim Pacífico, velho. Puta que pariu! Não macho, vi, cara. Desfaz esse pecado na tua vida, pois irado, é. Irado. Não, eu achei legal, mas eu achei qualquer nota, assim. É um bom filme de ação. Pra quem Elina, curte robô gigante. Que... Meu marido pegou, ele deu cambalhota, que ficou louco, tirou a roupa, rasgou o sofá. Eu falei, ah, legal, mas o roteiro é uma bosta. Não, o roteiro não é uma bosta. O roteiro é. Ah, eu achei. Glório. Muito ruim. Eu não gostei da história, achei assim, as coisas que levaram o filme pra qualquer coisa. Parece uma pessoa de grande roteiro, Melina, o roteiro é Lovecraft todinho. Olha só, Bruno, são monstros gigantescos, tipo Cthulhu. Não, eu sei qual é, só que eu não consegui ver no cinema, ficou muito pouco tempo. Cara, o roteiro é Lovecraftiano todinho, todo mundo falou mal do roteiro, não sei porque que falaram mal do roteiro. Eu achei que foi mal. Também não, eu adorei. O roteiro, ele só é mega simples, tipo assim, monstros gigantescos vêm de outra dimensão pra... Eu tô falando assim que... Não que o roteiro de monstros... Chudiosa do caralho, essa guria. Eu não tô falando que o roteiro de monstros e robôs gigantes seja idiota. O que eu achei idiota é a história do cara, daquela japonesinha, achei forçado pra caralho. Forçado porra nenhuma. Ah, eu não gostei disso aí, não. Oh, beleza, que cara, mais? Parece um episódio do Jasper, cara. Outro pois é, filme menina, bom aí. Você concorda comigo? Você nunca falou isso pra mim? Muito obrigado. Ah, tá bom, Miotti. Eu só aparecer, vou falar uma coisa. Esse filme, eu só vou dizer uma coisa. Se fosse feito pelo Michael Bay, tá todo mundo criticando. Só foi feito, só tô falando bem porque é o Benício Del Toro. Benício Del Toro. É, essa porra aí, sei lá quem é. Benício Del Toro. Benício Del Toro. Sério, eu preciso fazer a camiseta com frase. Guilherme. Pô, você é Guilherme, o que foi? É esse merda aí. Shake up the happiness, wake up the happiness, shake up the happiness, it's Christmas time. There's a story that e aí, Brunão, o que nós... Brunão, Miotti, Melina e Yasmin, o que nós teremos para o Jurassic Cast em 2014? Ah, 2014... Deus quiser. Vocês duas vão parar de miguelar e vão tirar a roupa logo de uma vez? Depois do senhor. Porra, vamos combinar? Eu tiro. Bora. Se você sobreviver à plateia ensandecida, a gente... Ah, mas tem que ser ao vivo? É no evento. É ao vivo, porra. Ah, mas aí vocês duas não tiram nem pro caramba. Duvido. Vocês duas vão estar pra trás. Vamos falar de coisa séria, vai. Ah, o que nós temos para o Jurassic Cast 2014, Bruno? Não sei, 2014 no Jurassic Cast, Miotti, quais são as... O que a gente pode contar, Miotti? Ai, conta lá. Podemos contar já? É, conta aí alguns. Conta alguns aí. Isso. Bom, a gente vai ter Matrix. Olha. É, oh. A gente vai ter Matrix. Vamos ter um filme do Tarantino. Aliás, dois. Dois filmes do Tarantino. Um que ele tá dirigindo e outro que ele tá... Ele é só o não, não fala isso. Não fala isso que vão saber qual é. Não, ele roteiriza vários filmes dele. Vários filmes, pô. Mas é então, muito divertido, hein? Esse um ele dirige, o outro ele tá roteirizando. É um que eu tava enchendo, sabe? Pra gravar. Isso. O que mais? Vamos ter um musical agora no... já em janeiro. Isso. Ah, yay! Vamos ter um musical. Vamos ter um filme do meu diretor favorito de novo, Billy Wilder. Classicão aí. Billy Wilder vai voltar ao Jurassic Cast. Lá, relembrando o Jurassic Cast número 3, hein? É mesmo. Eu falei lá do Billy Wilder lá em 2011. Saindo da seara do cinema, nós vamos ter mais chaves, mais combos, mais notícias bizarras. Vamos ter também videogame, sessão de videogame do Jurassic Cast que está a ponto de sair, né, Bruno? Está em processo de desenvolvimento. Está em processo de desenvolvimento, sairá em breve, em breve. Em breve, mesmo. Teremos uma atração aí de vídeo, de videogames. Exatamente. Vamos também ter uma reformulação no Dica de Sedução do Miotti, né? Sim. Porra, cara. Vamos fazer umas sketches. Não, vai continuar a mesma coisa nojenta que o pessoal adora. Mas só que agora vai ter sketch. Isso. Ah, né? Sucesso. Exatamente. Vamos escrever sketches diferentes, fazer uma coisa mais caprichada, né, Miotti? Uma produção. Uma produção. Vamos tentar, né? Vamos tentar, vamos ver se dá certo. Vamos ter também mais histórias de alien, histórias de fantasma, mais histórias de terror que o pessoal parece que gostou bastante. Sim, sim. Mais histórias de putaria no Dia dos Namorados. É, não, não sei, né? Vocês duas ficam aí toda escondendo o jogo. Escondendo o jogo. Eu quero ver a internet inteira sabe do que eu fazia dentro daquele Uno, porra. A internet inteira sabe a cor dos cabelos do meu prequito e o outro disse que eu escondo o jogo. É, sei não, velho. É verdade. Foda, né? Que tiro que diz. Enfim, atração é o que não falta no Jurassic Cast em 2014, internet. Então, se você curtiu o Jurassic Cast em 2013, pode ter certeza que 2014 promete muito mais coisa. Muito mais divertido, muito mais insanidade, muito mais loucura. E aí? Mas eu queria fazer um pedido, Calaveira. Que? Queria fazer um pedido pro pessoal que tá ouvindo esse Jurassic Combo especial aí, retrospectiva 2013. Você provavelmente tá escutando isso no dia da publicação dele, que é agora segunda-feira, dia 23. E, pô, amanhã ceia de Natal, 24, reúne a família. Eu queria pedir a vocês, assim, normalmente quando você reúne a família, as pessoas conversam um pouco mais, né? Tirando algumas famílias que andam brigadas e tudo, mas a maioria, né, no geral. Assim, é quando o pessoal costuma comentar ali o que aconteceu e tal, não sei o que, se reúne. E eu queria pedir a vocês, se vocês são fãs do JazzCast, apresentem a familiares, os nossos vídeos, cara. Os nossos vídeos, nosso canal do YouTube. Para ali um pouquinho, não precisa mostrar o áudio, porque o áudio eu sei que é mais complicado, né? Você não vai parar ali no meio da ceia para botar a pessoa para escutar o áudio e tal. Mas pega ali, entra no YouTube, youtube.com/JurassicCast, e coloca ali algum dos nossos vídeos do Cozinha, do Tchaka, que vocês tenham achado interessante. Ou então tá na hora do Tchaka, mostra pro pessoal. Fala, ó, pessoal aqui e tal, eu gosto muito, se vocês pudessem acompanhar o trabalho deles, olha só que legal. Aí mostram dois ou três vídeos para as pessoas darem risada, para as pessoas gostarem. A gente precisa dessa força de vocês. E eu queria pedir outra coisa, mais uma coisa, nesse ano, 2014, que vocês apresentassem o Jurassic Cast a pelo menos mais 5 amigos, cara. Se cada um de vocês que escuta a gente regularmente, pessoal que baixa no feed, que assina o feed, que não são poucas pessoas, que não são poucas, mas se cada um de vocês apresentar o Jurassic Cast a mais 5 pessoas e tornar essas 5 pessoas ouvintes regulares, cara, o Jurassic Cast não tem, assim, não tem quem segure a gente, cara. E a gente tá precisando desse apoio agora. É um ano, acho que decisivo aí pro Jurassic Cast, pra gente conseguir alavancar os números do site, pra gente conseguir chegar a mais pessoas, pra gente conseguir, enfim, ter mais possibilidade de se dedicar muito mais a muito mais coisas, né, dentro do site. Então eu peço esse favor aí, se você gosta da gente, nesse ano de 2014, apresente o Jurassic Cast, ainda em janeiro, se possível, para pelo menos 5 pessoas, 5 amigos. Cara, não é possível que você não tenha 5 amigos na sua vida, cara. Eu não tenho. Mas enfim, 5 pessoas, cara. Pode pega ser amigo de Facebook. Pode viu? Ser amigo de Facebook, pode ser de onde for. Mas pega amigos a pessoa e fala, cara. Também, olha só, vou que te mostrar. Façam downloads. Isso, vou te mostrar aqui, ó. Essa pessoa, esse pessoal do Jurassic Cast, explica o que é. Senta com a pessoa, escuta com a pessoa de repente. Pega o seu programa favorito. Bota a pessoa pra escutar lá o programa do Rock. Tenho certeza que se ela escutar o programa do Rock, cara, ele vai querer escutar todos. Então, uma coisa boa a fazer também é lá no post do programa, clica no botãozinho do Facebook, do Twitter, que vocês têm. Aí ajuda a divulgar também. Isso, ajuda a divulgar. Enfim, eu prefiro esse papo mais próximo com o seu amigo, sabe? Com uma pessoa conhecida. Essa indicação do Facebook, de curtir, de compartilhar, ela é muito impessoal. Inclusive o Facebook está diminuindo aí quem tem acesso aos seus posts, você publica, eles diminuíram pra caramba pra quem aparece. Então, por exemplo, a publicação, tudo pra forçar você a apagar. Pra forçar você a apagar, né? É tudo feito assim. Então, assim, eu prefiro que seja nessa coisa assim do pessoal, sabe? Pega o cara, senta com ele, fala, ó. Conhece aqui? Já ouviu o podcast? Conhece o podcast? Olha só, esse aqui é o pessoal do Jurassic Cast. Eles são bacanas. Que filme você gosta? De repente você já conhece qual é o filme que a pessoa gosta. De repente já falou de um filme que a pessoa gosta. Mostra pra ela o programa. Pô, lembra do filme tal? Pô, tu não gosta desse filme? Escuta aqui, ó, o programa tal. Não sei o quê. Entendeu? Porque o que a gente precisa hoje é desse tipo de ajuda. Vocês puderem ajudar a gente dessa forma, cara, eu vou ser eternamente grato a todos vocês. Nossa, que palavras bonitas. É, Natal, espírito de, né, natalino. Pô, vamos fazer essa caridade, gente. Olha só. Até minha mãe sabe baixar o podcast agora, que eu ensinei pra ela. Tá vendo? Que horror, ela vai ficar escutando te xingar? Pois é. Um abraço aí, dona Maria. Qual o nome da tua mãe mesmo? Eliana. Porra, o nome da tua mãe é bonito, aí vai dar o nome de Melina pra você. Pois é, pro povo me chamar de Milena, de Nerissa, de Regina. Caralho, Nerissa. É, eu já ouvi. Regina, eu já escutei. Oh, Regina! Esquenta teu cu. Esquenta. É isso então, eu queria deixar aí um recado pra todo mundo que escuta. Desejar aí, né, Calaveira, um Feliz Natal. É isso mesmo, caros internéticos. Vocês que nos acompanharam no ano de 2013, nós só temos palavras de carinho e agradecimento a vocês. Não é fácil levar isso aqui adiante, não está sendo fácil levar isso aqui adiante. Praticamente gravar um programa é sim matar um leão por dia, porque a gente está deixando de fazer um monte de coisa, a gente está aqui, grava até de noite e tal, e está todo mundo morto de cansado, e não tem horário para ver filme, não tem horário para montar pauta, mas mesmo assim a gente está fazendo as coisas com todo carinho, que no final das contas é para agradar quem está escutando. Então, você que tá aí com a gente, você que gosta do nosso trabalho, a gente só tem a dizer muito obrigado a todos vocês. A gente sabe que tem uns haters, que tem uns babaquara, que tem uns idiota, mas a grande maioria absoluta são de pessoas que têm um carinho imenso pelo nosso trabalho, pelo produto que o Jurassic Cast se propõe a fazer, por nós mesmos, por nós que somos essa cambada de desequilibrados que resolvemos entrar nessa quest maluca que é fazer podcast no Brasil. Então, enfim, Feliz Natal, um prospício no ano novo, se é que existe essa expressão. Em janeiro, pra variar, não tem férias. Porra, puta que pariu. Nós estamos trabalhando aí há 3 anos sem férias, então continuamos mais um ano sem férias. O que, que vai acontecer com o Jurassic Cast em janeiro? Teremos 2 Jurassic Casts, inclusive na semana aí do Réveillon vai sair um Jurassic Cast inédito também, normalzinho, ninguém para, ninguém, nada, vai tudo normal, tá? A única coisa que vai parar são os vídeos na internet, que vão dar um tempo, né? E janeiro não tem vídeo novo, tá? A gente só vai publicar vídeo lá para fevereiro, por aí. Isso, exatamente. Tá? Mas vai ter Elo Perdido, vai ter Jurassic Combo, todos no áudio, vai continuar a mesma coisa. Ah, é isso aí. Meninas, deem um recado de vocês e vamos embora. Ah, eu queria só... Não, mas sério, de verdade, eu queria só agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, porque vocês já eram pessoas muito especiais quando eu escutava vocês todas as minhas segundas-feiras e outros dias da semana, e essa oportunidade de conhecer e estar junto e gravar e ficar falando besteira na internet é quase um sonho realizado, assim. Só perde pra ir pra Disney e fazer outras coisas. Mas o Mickey. É, mas é o máximo. Muito, muito obrigada pela oportunidade. Obrigada aos ouvintes que acham o meu sotaque a coisa fofinha, que gostam do jeito que eu falo. Porque eu sempre sofri muito bullying por causa da minha voz de menina, 5 anos de idade, da minha puberdade. E sei lá, obrigada por acharem a minha opinião válida. E tamo aí, tamo junto até onde vocês me quiserem. Ah, pronto, acabou. Ah, você é uma fofa. Eu queria falar uma coisa aqui, que eu queria fazer um agradecimento especial a uma pessoa que a gente conheceu esse ano, né, que por um motivo a gente acabou conhecendo ela, né, que foi a Suzana, a mulher do Lucas. Nossa. Ah, sim! Ela tá apoiando muito a gente, tá curtindo os nossos vídeos, curtindo o nosso programa. Tá indo nos eventos. Tá indo nos eventos, tá sendo a Galadriel dando do Seus Anéis, né, porque tá dando presente pra todo mundo, né? Né? Então, pô, quero agradecer muito a ela pelo apoio que ela tá dando, né, e... Continuando assim, o que o Lucas sempre fez com a gente, né? E quero desejar um Feliz Natal pra ela também. Eu quero desejar um Feliz Natal, um Feliz 2014 pra todo mundo. Agradecer não só essa equipe maravilhosa que a gente é, enfim, e aos ouvintes. Aos haters, não. Quero que se lasque tudo. Ah, eu gosto. Vai. Continua. Tem uma vida muito cool pra fazer essas coisas. Então, mas baixa, desde que baixe o programa, então tá tudo certo. É verdade. Certo. Se for pra ficar reclamando pra que deu download. Reclama, mas dê cliques, dê views. Então, dá curtir e pode reclamar. Falem mal, mas falem da gente. Lógico, é ibope. É isso aí. É, e feliz um feliz 2014 pra todo mundo e ano que vem a gente tá aí fazendo o que vocês gostam que a gente faça. Nudez pornográfica. Fala isso não, cara. Ai, vambora, Brunão, Miotti, Melina e Yasmin. Até semana que vem, não. Até ano que vem agora, né? Até 2014, cara. Tchau pra vocês. Aí podia terminar com a música da Globo, que era hoje é um novo dia. Não! Bora, bora. Não! Como? Não! Termina com Simone! De novo, cara! Nem pronto, fudendo, Calaveira! Eu vou reeditar esse programa, meus bichos! Nem fudendo! Happy Christmas.